semana vou ligar no paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Chegou fim de semana, vou ligar no paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, solinho, solinho. Oi, o barão da pisadinha da Bahia. Chama no passinho, vai. Eita, menino, é pra atorar no paredão. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida as novinhas pra quicar o rabetão. Chegou fim de semana, vou ligar meu paredão. Convida as novinhas pra quicar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha, no que eu vou falar. Quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, a mão no paredão. Quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Quica, quica, quica, bate com o bumbum no chão. Quica, quica, vai. Quica, quica, quica, com a mão no paredão. Chama no passinho aí agora. Oi. Olha a pegada. É o barão da pisadinha da Bahia. Vai chegando. Olha o piseiro, olha o piseiro.